Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Olá, caros ouvintes. Estes são os 28 minutos mais verdes da rádio. E sim, eu estou cá, Laura Felício. Com bem... quem? Hugo Belo e Carlos Sanches. Olá! Olá! Olá, boa tarde. Estava tudo à espera de ouvir o Hugo a dizer boa tarde, não é? Mas para... É enganar-se. Mas não, Hugo não, hoje não, Hugo hoje não. Não, Hugo não, Hugo não. E então, como foi a vossa semana? Foi trabalhosa. Trabalhosa? Sim. Foi quente também. Quente. Ah, quer dizer, houve semanas mais quentes. Sim, verdade. É verdade. Houve semanas mais quentes, mas foi uma semana engraçada. E a tua, Laura? A minha semana passou-se. É isto que eu vou dizer. Ou seja, tudo na mesma, está tudo normal, mesma, portanto, está tudo na boa. Mas estamos aqui para falar do ambiente, pois é. Não de nós, não é? Isto não é uma rúbrica autobiográfica. Podia ser. Se bem que eu acho que nós fazemos bom ambiente. Sim, sim, sim, sim. O Carlos já começa. Sim. Barum-te. Bem, vamos começar com notícias. Hugo, és tu que nos Ora, trazes a primeira então, notícia. Primeira notícia. A Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território Portuguesa, ou de Portugal, e a Direção-Geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe. Direção-Geral é muito mais resumido do que Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento. Enfim, estas duas instituições, de São Tomé e Príncipe, assinaram esta semana um protocolo para a criação de um serviço de inspectores ambientais no arquipélago. Ok. O acordo foi assinado na cidade de Santo António, pelos responsáveis das duas instituições, Arlindo Carvalho, diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, e Nuno Rodrigues, da Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. E decorreu à margem do 4º Congresso Internacional da Educação Ambiental da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também conhecida como CPLP, que decorreu então na cidade de Santo António, Ilha do Príncipe. Arlindo Carvalho explicou que o país faz fiscalizações ambientais, mas não possui um serviço estruturado de inspectores e deu o exemplo do rio Água Grande. Este rio atravessa a capital do país e desagua na Baía de Anachaves, com imensos resíduos de combustível que provém da produção de energia da central elétrica. Durante a próxima semana, os técnicos da Inspeção-Geral de Portuguesa, não vou dizer outra vez isto, sim, uma agricultura, nós sabemos. AMAOT. Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, por isso, Inspeção-Geral, AMAOT, iniciam uma formação no domínio de inspeção ambiental para os 10 inspectores ambientais. Durante o mesmo período, vão trabalhar com a congénere São Tomense na elaboração de documentos legais para o Serviço de Inspeção Ambiental. O acordo assinado entre as partes tem a duração de um ano. Acho esta notícia muito agradável. Parece-me que sim. Porque demonstra a cooperação entre países que falam português, não é? E acima de tudo, é para o bem-estar do... neste caso, do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Portanto, ao fim, eles vão ter um ano para dar esta formação e para estar a trabalhar com os técnicos são-tomenses, não é? Sim. Para, no fim, passar a ver esta passagem de conhecimento de gestão de recursos, gestão de ambiente, ao fim e ao cabo, não é? No fundo, eles vão formar os inspectores, uhum, em São Tomé para eles depois fazerem o trabalho por si só. Sem ser preciso estar lá alguém de Portugal. E vão também criar a base legal. Lá está, isto é uma das... Isto é uma das formas de haver a colaboração entre países ditos desenvolvidos e em desenvolvimento e não ser só dinheiro sempre, não é? Ser uma... Sim, porque... agora estão a ouvir. A passagem de conhecimento é muito importante. Desculpem, caros ouvintes, mas é que de repente a minha voz ficou assim, 1000 decibéis acima. Ok, agora está bom. Estava a dizer, isto é uma forma de colaboração entre países que não envolve só o dinheiro, não é? O caso da formação, que é indiretamente envolve o dinheiro, mas... Envolve coisas muito mais importantes que o dinheiro. Coisas muito mais importantes que o dinheiro, exatamente. Ué, mas eu achei bastante curioso e acho que é uma ação que podemos completamente replicar para outros países que necessitem. Sim, concordo plenamente. Bom... Foi bom para iniciar este aperitivo. Gostei. Foi bom, quer dizer, para começar foi bom. Foi bom. Foi interessante. Então, já que estamos a falar de coisas boas, eu vou interromper o ciclo e vamos falar de coisas más. Então. Opa! que nós tentamos, mas nem sempre dá. Pensem em 15 anos sem sardinhas. Não que... quero. Não, Carlos? Não que quero. O que é que tu dizes a isto? Vou congelar agora. Não quero. Então, é o que eu digo. O que eu digo é vou congelar agora. Não, eu vou explicar-vos melhor. Saiu no dia 20 de julho, quinta-feira, uma notícia que foi publicada, eu acho que inicialmente pelo Jornal de Negócios e depois foi partilhada pela Rádio Renascença, o Canal do Sapo, o Green Savers, exato, em que fala de uma notícia sobre a pesca de sardinha, que ultimamente tem sido tão polémica, não é? Então o que é que acontece? O Conselho Internacional para a Exploração do Mar, que é o organismo científico que faz o aconselhamento relativo às cotas de captura de peixe, uhum. Normalmente ele faz o aconselhamento à Comissão Europeia e é internacional, portanto... E depois chega até nós. Não, ele faz o aconselhamento, não é o peixe chegar até nós. Não, faz esse aconselhamento à Comissão... Estava eu a perguntar. E depois, e depois a Comissão Europeia fala com os Estados-membros, replica. É isso? Exatamente, pronto, exatamente. Okay. Obrigada, Carlos. É que eu também não sabia, por isso é que eu te perguntei. Sim, ele faz... Portanto, existe este organismo que faz uhum. o aconselhamento, no caso da Comissão Europeia, que é um organismo intermédio, uhum. vá, não é? Mas que abrange todos os países, e depois a partir daí exato, são tomadas decisões. Sentido, faz sentido. E então, este organismo, segundo os seus estudos, afirma que são necessários cerca de 15 anos, no mínimo... para que o estoque de sardinhas fique acima do limite de biomassa desovante. Portanto, que haja um número de sardinhas adultas superior ao número de sardinhas que ainda estão a desovar. Bom. O que é que foi, Hugo? Não é nada. O Hugo ficou tipo, em silêncio extremo. É que eu gosto muito de sardinhas. Então, vou continuar então. 15 anos sem pesca de sardinha... nem para Portugal, nem para Espanha, portanto. E aqui eles não eram específicos, mas eu acredito que seja águas portuguesas e águas espanholas. Sim, tem que ser. Pronto, portanto, isto implica que não é só Portugal e Espanha que não podem pescar. Estamos relembrados disso. Eu, por mim, queria pescar os tipos do Tratado de Todas então... as Ilhas. Não, é que... Não, mas, se calhar vais lá chegar, mas a verdade é que... Uma coisa é Portugal e Espanha não poderem pescar. Mas é que não é isso que vai acontecer, porque vêm cá os outros pescar as nossas exatamente. Águas. Exatamente. É mas aí é que está a questão, que é, nas notícias vem escrito, eu não tive a oportunidade de procurar o relatório, okay. Mas na notícia, até porque nós estamos a gravar hoje, quinta-feira, que saiu a notícia. Nas notícias eles dizem Portugal e Espanha não podem pescar, mas para isto fazer sentido é, não é possível pescar nas águas portuguesas ou espanholas. Pescar sardinha, sim. Atenção. Então, estes cálculos vindos do ICES, vou chamar-lhe assim, não é? Porque é um nome muito grande também. Uhum. Os cálculos, eles dizem que os cálculos têm uma probabilidade de 95% de estarem corretos. Ok. Ok. Portanto, é uma probabilidade alta. E houve uma reação do secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, que afirma que este relatório não tem em conta os dados atualizados relativos ao estoque de sardinhas para as regiões de Portugal de centro e norte, porque estes dados só deverão chegar nos próximos meses. Atenção que nós estamos a chegar à época alta, entre aspas, de sardinhas, mas estamos a falar de dados relativos ao ano passado. Ano passado, uhum. sim. Okay? Uhum. Então... Lembra, estavas a perguntar mais ou menos isto, eu acho. Os parceiros deste Conselho Científico, eu vou voltar a dizer o nome, Conselho Internacional para a Exploração do Mar, os parceiros não são vinculativos, portanto, okay. são sim pode recomendações, mas uhum. normalmente são tidos em conta pelos países opa. Quando tomam decisões. Opa. Pá, não podes comer sardinha, meu. Não é, dá, pá, como carapau. Como carapau. É pá, mas... Deixem-me só terminar. Então, estes parceiros podem claramente ser argumentados e há um exemplo disso, que é, em 2015 saiu o relatório deste organismo uhum. sobre a possibilidade o aconselhamento sobre a pesca para 2016, em que eles diziam que em 2016... apenas 1.584 toneladas poderiam ser pescadas por Portugal e Espanha. Novamente, na notícia em diz conjunto? Portugal e Espanha, em conjunto, mas eu acredito que seja nas águas portuguesas e espanholas. Sim, sim, sim. Então, este número para 2016, 1.584 toneladas, que foi super polémico na altura. O que uhum. é que aconteceu? Os dois países entraram em negociações com a Comissão Europeia e conseguiram um limite para 2016 inicial de 14.000 toneladas, ou seja, é um número sensivelmente 10 vezes maior ao aconselhado, e depois, mais tarde, aumentaram esse limite, exato, aumentaram esse limite para 17 mil toneladas, foi o permitido para 2016, que é cerca de 11 vezes superior ao aconselhado por este organismo. Bom, eu tenho a dizer que sou apreciador de sardinha, se ainda não tinham percebido, eu declaro-me aqui apreciador de sardinha. Acabo por acompanhar um bocado esta... Não, a fundo, mas sei mais, acompanho um bocado esta questão. E realmente acho muito difícil que isso vá acontecer. 15 anos sem pescar sardinha, porque primeiro acaba por ser um... 15 anos no mínimo, atenção. No mínimo, sim, 15 anos no mínimo. Porque primeiro acaba por ser um alimento que contribui bastante para a economia nacional. A gestão das cotas é uma questão que já tem, que levanta polémica já há pelo menos há uns 7 anos, talvez. Sim, nota que no Jornal de Negócios vinha um gráfico que mostrava mais ou menos o estoque de sardinhas. Uhum. E o decréscimo do estoque de sardinhas começa a partir de 93, mais ou menos. 93 há um pico e depois começa a decrescer e desde 2006 que estamos nos valores mais baixos de sempre. Pronto, exatamente, exato. Não, mas eu estou a dizer esta questão de mudar a cota, aumentar a cota. Eu lembro-me que há coisa de 2 ou 3 anos a cota esgotou alguns em setembro e que dizia... A partir de agora não se pode... Anunciaram... Anunciaram o cataclismo de que já não havia mais sardinha. Mas atenção, eu acho que não foi em setembro, foi antes. Foi antes do pico. Foi em agosto, entre agosto e julho. Porque era, a polémica foi por isso, que estávamos na época da sardinha, entre aspas, e já não podiam pescar sardinhas. Mas eu também tenho uma coisa a dizer em relação a isso, que é cada vez mais cedo aparecem sardinhas nos restaurantes. Ou seja, cada vez mais cedo se pesca sardinhas. Eu ia não chegar aí, sentido. Que é a gestão por parte dos pescadores ou das entidades, consumidores, do que seja, não é? Sim. Do mercado. Sim. Epá, não é tanto os consumidores, porque se os consumidores, fazem essa pressão, tu tens que ver isto do ponto de vista do consumo, porque o consumidor, também há pressão do outro lado, eu sei, mas do ponto de vista do consumidor, se o consumidor sente calor, quer sardinha agora, vai fazer pressão para pescar, para ter sardinha disponível. Sim, vai e fazer, vão tentar cobrir esta, pressão, os pescadores vão tentar cobrir esta pressão. Epá, mas não faz sentido haver sardinha em março. Pois. Sardinha em março não faz sentido, exato. Certo. A gestão também não estou a falar em março, calma. Da pesca. Não, mas é, não, que, mas é isso que acontece. Tu podes pescar sardinha a partir de março. Acho que é entre... Eu agora vou mandar os meses para lá, mas acho que é entre novembro e março é que não podes pescar sardinha. Portanto, não sei. Acho eu. Mas imaginando que seja março ou que seja abril, se eles chegam, se podem pescar até novembro, entre aspas, e considerando, vou usar esses meses. Imagina que eles podem pescar entre março e novembro. Não podem, não podem. Não, entre março e novembro podem. Se eles em agosto logo não têm mais estoque de sardinhas, quer dizer que isto não foi gerido. Exato, de maneira nenhuma. Exatamente. É, vamos tirar todas as sardinhas que pudermos e agora acabou. E depois há polémica tudo. Porque, como é que vamos fazer? Porque não podemos pescar mais. Pois, eu também acho que isto assim, é um problema. E é um problema que eu considero grave. Isto vai piorar. Assim, isto vai piorar. Cada vez. Oh, Carlos, calma. Com calma, faz favor. Não, pessimismos aqui não. Faça favor, parte da rua. Não, é assim. Ele está a tentar ser um pouco realista/pessimista. Eu acho que aqui a questão é: nós não podemos ter essa perspectiva de pronto, vai piorar, acabou aqui. Mas acabou! Mas ao mesmo tempo temos de encarar isto como um assunto que é grave. Sim, é preocupante e realmente. Porque repara, os números que foram pedidos, foram pedidos para 2016 é 10 vezes superior ao aconselhado. É que não são 2 vezes superior, é 10 vezes. E não é só isso, a questão é que também, como é que eu ia dizer? À altura do ano em que há mais procura de sardinha em Portugal, que é a altura dos Santos Populares, nem é a melhor altura. Primeiro, nem é a melhor altura de sardinha. Que é e segundo, depois. Também não é a altura em que ela está mais desenvolvida e que houve desovas e tudo mais e que ela se reproduziu melhor. E depois não sei até que ponto é que medidas como, por exemplo, aumentares o tamanho que, permitido Sim. da pesca, não sei como Sim. é que se chama, mas também o tamanho para as sardinhas, pronto, poderem ser pescadas, pode não ser a solução, porque imagina que há anos em que elas não crescem tanto, sei lá. Devido ao alimento ou assim. Pois? O secretário de Estado diz que atribui claramente a diminuição de estoque às alterações climáticas. Mas nós eu, já acho, falámos aqui mas sobre eu isso. Acho que é uma relação que não é tão direta. Nós já falámos aqui sobre isso porque Verdade. Tem a ver com, agora que falas disso estou-me a recordar, tem a ver com as águas. Sim, por causa do upwelling e do alimento. E também tem a ver com uma espécie qualquer que anda a comer as sardinhas por causa de elas demorarem mais tempo a desenvolverem-se. Eu agora já não me lembro bem, mas era qualquer coisa a ver com isso. Procurem no nosso blog, caros ouvintes. Isto é daquelas questões. Uma coisa é as alterações climáticas ou o aquecimento das águas ter uma influência na... Mas a este ponto... Mas também há questões de gestão, não vamos culpar aqui. Exato, as alterações agora as alterações climáticas e pronto, não vamos fazer nada. É o problema para tudo. Exatamente. De qualquer forma, eu acho que 15 anos sem pescar sardinhas, pai, é um exagero. E há sempre um problema sensível, porque repara, com certeza que sendo as nossas águas, Portugal e Espanha são os maiores, são quem mais pesca. Sim, exatamente. Mas ainda assim, proibir Portugal e Espanha, voltamos à questão do português sim. e da importância do português nas notícias, que sim. é, provavelmente não é proibir Portugal e Espanha, mas sim a proibição da pesca nas águas de Portugal e nas águas de Espanha. Sim. Significa que continua a poder ser pescada sardinha à volta do mundo, noutros sítios. Sim, sim, sim. Eu também acho que sim. Mas seriam 15 anos de sardinha muito caro. Também, também. Porque isso é mesmo assim. Aumentava o preço só de uma forma... Só para deixar aqui... Obviamente, obviamente que alguns podem pensar assim, então, mas é melhor estar 15 anos sem comer sardinha do que a espécie se extinguir e nunca mais, e não há sardinha na para... Na verdade, eu penso assim. Para mais mas... ninguém. Mas acho... Eu não consigo avaliar isto. Achas agora. Radical demais? Eu acho. Mas eu sou suspeito tu, porque Carlos? Eu gosto muito de sardinhas. Eu como sardinha, eu provavelmente como sardinhas quase todas as semanas. Uma vez okay. por semana. Portanto, não sou, e aqui, pá, podem me julgar, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isto assim. Porque eu okay. gosto muito de sardinhas e... Lá está, eu acho que o radical é sempre mau, mas tem claramente de se fazer alguma coisa. Carlos? É um pouco isso que vocês já disseram, não é? Eu continuo a achar. E com o aumento da população ainda vai ficar pior, não é? Por isso é que foi o que eu disse, foi o que eu disse há bocado. Era nesse sentido. E como sabemos, os oceanos estão sob um ataque bastante forte, não só das alterações climáticas, mas de toda a ação antropogénica, não é? Tem tido um efeito devastador nos oceanos. Uhum. E a sardinha vive no oceano. Portanto, pois é isto, não é? Acho que é isto, acho que isto resume tudo. Então vamos deixar aqui o quente das águas. E Hugo, tu traz-nos uma notícia mais fresca? É um bocadinho mais fresco e é uma atualização, porque não sei se vocês estão preocupados com isto, não sei se isto vos preocupa, mas vocês já estão a ver bem a dimensão da coisa. Não sei se estão a ver a dimensão da coisa, mas eu tenho pensado nisto, eu tenho perdido horas de sono. O que é que tira o sono, Hugo? Que é o que é feito do iceberg que se separou da Antártida na semana passada. Onde é que anda esse Algarve gelado? Aquele que ninguém conseguia dar um tamanho. Era Algarve, era Porto Alegre, era Londres, era Luxemburgo. A semana passada foi ver os golfinhos a Troia. Não sei o que é que vocês estão para aí a falar. Bom, se vocês também estão completamente desnorteados e com suores frios sobre este assunto, fiquem a saber que, segundo o jornal O Público, os cientistas que acompanham este fenómeno informam que o iceberg continua lentamente à deriva e num dos lados já perdeu até um pequeno fragmento de gelo. Isso já está a perder pedaços. É provável que ele se desintegre, não é? Já lá vamos. Ah, ok. Enquanto desliza devagar para o provável destino de ficar desfeito em vários pedaços... Desliza levemente. Mais ou menos assim. Sabemos que para já pesa cerca de 1 bilhão de toneladas. E sim, disse bilhão porque a outra forma em bom português era muito mais estranho para dizer em rádio. Por isso, 1 bilhão de toneladas e tem uma superfície de quase 6 mil quilómetros quadrados. O iceberg foi batizado pelo Centro Nacional de Gelo dos Estados Unidos como A68. A letra corresponde a um local no mapa da Antártida e o número a uma sequência definida por esta entidade. E a sua viagem pode durar meses. Martin O'Leary, eu não consigo dizer os elos. Peço desculpa. Um dos investigadores que acompanha a evolução da plataforma Larsen C, que foi de onde se desprendeu este iceberg, o A68, explica que os icebergs nesta área tendem a andar à deriva ao longo da costa, depois curvam para oeste e à medida que entram no mar alto, vão desaparecendo. O investigador acredita que demorará um ano ou dois para o iceberg chegar tão longe e vai derreter um pouco à medida que faz este percurso. Diz ainda que este tipo de icebergs são pouco frequentes, mas naturais, e que os investigadores não estão muito preocupados com possíveis consequências. No entanto, se este iceberg tivesse soltado um pouco maior, poderia ter reduzido a contração nos glaciares, atrás da plataforma de gelo, o que levaria a descarregar mais gelo no mar, ou seja, ia provocar com que outros pedaços se soltassem da plataforma. Isso poderia ter causado a subida de poucos milímetros do nível global do mar. Sobre a hipótese de um navio chocar com o bloco de gelo, O'Leary diz que também é muito improvável, a menos que o fizesse deliberadamente. Atualmente, estes icebergs são seguidos por satélite e, por isso, os navios sabem como os evitar. Aqueles que são demasiado pequenos para aparecerem nas imagens de satélite podem ser um problema, mas a maioria dos navios opta por evitar as áreas onde este tipo de glaciares são mais prováveis. Queria-vos dizer, para terminar, que tem-se falado muito deste iceberg, mas este não foi o maior registado. O maior é o iceberg B15, que se soltou da plataforma de gelo Ross em 2000. Tinha 11 mil km², quase o dobro do A68, e andou à deriva por alguns anos e gradualmente foi-se partindo. Então, este iceberg não é o maior de sempre? Quer dizer, agora... Não, é o segundo. Mas tendo em conta, posso dizer uma coisa um pouco parva, para ver se alivia aqui o clima. Está aliviado! Desculpa lá! Está um pouco frio agora. Está um pouco frio agora. É para ver se aquece um bocadinho lá. O clima. Quer dizer, também com o degelo é difícil nós começarmos a ter icebergs maiores de sempre, não é? Sim, qualquer eu dia. Eu tentei, solta... gente. Super qualquer, tentei. Qualquer dia solta-se ali, a Antártida anda ali solta. Anda a Antártida à deriva. Pois não anda... porque ela tem terra, porque senão. Sim, senão enfim. Mas então, quer dizer que estamos todos em alvoroço, os cientistas estão em alvoroço, mas não tanto. Os cientistas estão a controlar a cena. Estão na dele. Estão a controlar a cena, é estão, muito bom. Estão a ver o que é que ele faz, onde é que está. Estão a ver quando alguns linces foram soltos ou foram postos em liberdade na natureza, mas que levaram uma coisa nas costas que no fundo é um radar ou um sensor para eles gigante. Saibam onde é que estão. Pronto, basicamente o que os cientistas estão a fazer ao iceberg, a este iceberg em particular, é controlar via satélite o que é que ele anda a fazer. Desculpa, mas eu... Então, mas... Não é porque eu imaginei eles tratarem os icebergs como animais em vias de extinção. Solta! Abrir. Depois pensei assim, como é que eles vão criar novos icebergs? Tipo, porque há os animais em cativeiro, mas como é que vai haver icebergs em cativeiro? Eu estava a falar dos sensores, não estava a falar dos animais. Mas toda esta imagem apareceu na minha cabeça, desculpa. Ai. Bom, eu tinha só mais... Diz. Não tem nada a ver com icebergs. Mais assuntos, então. Mais assuntos. Queria só deixar aqui... conselhos à navegação, por isso convido... Evita as zonas de iceberg, epá, malta. Epá, nem por isso! Evita as zonas de iceberg, malta. Epá, eu é só isso que eu tenho a mas dizer. Mas eles são grandes o suficiente para vocês os verem. Eu nem dei por depende isso. Depende do tamanho do barco. Mas pronto, convido a ler e refletir, porque não é ler e embranhar pelos olhos, né? Não pelos ouvidos, olhos. Bem, um artigo do Observador que são 10 propostas de 6 especialistas para atenuar o problema dos incêndios em Portugal. Olha, isto é um tema muito quente. Mas é para ler e para refletir na opinião deles. Não é para ler e tomar aquilo como certo. Eu ainda não li, sou sincero, mas vou ler este fim de semana. Durante esta semana ocorreu também a maratona de votações antes das férias parlamentares. Acho que aquilo foi até às tantas da manhã. Haja votos. E queria destacar dois assuntos. Também sobre o eucalipto e sobre as reformas florestais. Eu não tive a oportunidade de conseguir perceber exatamente o que é que aconteceu, porque houve, durante o dia, avanços e recuos, PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS, PS, com todos os partidos, muita confusão com os bancos de terras, e as terras sem dono levantaram muitas questões, por isso houve bastantes avanços e recuos, uns diplomas foram aprovados, outros ficaram para depois das férias, outros ninguém sabe ao certo o que é que isso vai acontecer. Okay. Bom, desculpa, nós vamos rindo. Deixar no blog os links com várias notícias sobre o assunto e depois informem-se sobre então, isso. Então, um último tema, Carlos. Epá, eu vou fechar isto com... tentar fechar isto vá, com uma chave cena... de ouro, vá, puxa para uma cima. Uma coisa positiva. Começámos bem, vamos acabar bem. É isso. É uma coisa muito simples que eu vi esta semana e achei que devíamos falar, porque nós também, volta e meia, precisamos dar estas notícias boas, que ainda há fé na humanidade, não e é? E normalmente ainda... és tu que as trazes. Ou eu, também, é as verdes da semana. É as verdes da semana. Não vou fingir que não ouvi. Mas calma, diz, essa diz. Exclusão. Calma, essa exclusão. Calma, que não falámos de barragens esta semana. Pronto. Só para a gente se rir um bocado. Não, não barragens com icebergs. Era giro. Não serviu, era para nada, era só para assistir os icebergs. O tema que eu quero fechar a emissão é uma coisa muito simples. Que foi uns pescadores na Praia da Vieira, no Conselho da Marinha Grande, em Leiria, salvaram 3 golfinhos. O vídeo está no site do Público. Podem ver, procurem, pescadores salvam golfinhos. Em redes de pesca, na Praia da Vieira, procurem. Praia da Vieira, golfinhos, pesca, vai aparecer. São 2 minutos e meio, à medida que os pescadores estão a tirar as redes, as redes de pesca na praia, percebem-se que vêm golfinhos lá dentro. Ah, ok. Então junta-se ali populares com os pescadores e o foco passa a ser salvarem estes golfinhos em vez de ser... vês que há peixe que é perdido em prol de salvarem os golfinhos. Exatamente. E vês isso perfeitamente no vídeo. Acho que foram atitudes nobres e devemos falar aqui delas, porque se falamos também daquelas que não devem ser praticadas, também devemos falar daquelas, então ainda mais devemos falar daquelas que devem obviamente ser praticadas, não é? Sim, é verdade. E acho que, assim, se, muito bem, se pensares, e nós temos visto isso, acho eu, é quase que por cada notícia que sai e fica nos mídia porque alguém tirou uma foto com um animal, exato, ou porque tratou mal um animal, ultimamente têm saído também notícias de pessoas que se juntam para salvar ou animais marinhos, ou salvarem-se entre si, não é? Aquele cordão humano que salvou uma família inteira de se afogar. Portanto, e é importante que fomentar que os as deem, boas notícias, exato, porque senão entramos num ciclo de má notícias, é uma espiral, não é? Os outros não fazem, o que é que eu não vou fazer também? Eu vejo um bocado como espiral, assim, não é? Que é, tens sempre de inverter o sentido, se está a descer, tens de inverter o sentido. E isso muitas vezes é com o fluxo de notícias boas. Não temos de ser surreais, não é? E hiper otimistas, mas é bom nós termos consciência que não está tudo mal. É possível fazer alguma coisa e quem diz isto em relação à fé na humanidade diz isto em relação ao ambiente, porque temos um planeta, gente. Hugo, estou a precisar de uma cassete. Ah não, queres dizer uma coisa antes? Então, não, eu ia só dizer que temos que dar mais importância e mais destaque às vezes ao lado bom da vida. É verdade, é verdade. Lados bons da vida são as emissões do Aquecimento Verbal, que passam todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias, também aos sábados. Aos domingos é na Rádio Zero, às 6h30 da tarde. As repetições são à quarta na Rádio Utopia, à 1 da tarde, também à quarta na Rádio Ideias, às 2 da tarde e às 10 da manhã, às terças, na Rádio Zero. Todas as emissões em aquecimentoverbal.blogspot.com e o nosso mail aquecimentoverbo@gmail.com. Esta que é a penúltima emissão do programa. Do programa, calma, desta temporada. Desta temporada, sim. Tu vê sim lá o que é que dizes, o que as pessoas ficam já assim sobressaltadas. Por isso, para a semana é a última. Para a semana é a última desta temporada. Desta temporada. É importante dizer desta, é olhar o português. Bom, muito obrigada por terem vindo esta semana. Caros ouvintes, estamos cá para a semana. Até para a semana.